baile é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir na paz é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir no baile é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir na paz é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Aí maluco, vem cá e vê. Então te pergunto, brigar pra quê? Com tanta mulher, cerveja e rap. Cê tá vacilando, se liga moleque. Que inimigo todos têm, mas não fica nada bem. Acabar com o baile cedo, a culpa é de quem? Nem me pergunte, é só olhar pros lados. Todo mundo só curtindo, os dois homens agarrados. É, de lá do palco, o microfone zoa. Vamos parar com o baile ou vai ficar de boa então? Tá tudo certo, o mundo é dos espertos. De olho sempre aberto, eu sei quem tá por perto, né? Se é uma dona, eu fico só telando. Se ela tá sozinha ou é mulher de malandro, aí eu dou o bote que nem cobra cascavel. Certeiro como sempre, desse jeito eu sou cruel. É bom beijar na boca, tomando uma gelada. E nessa vida louca, ouvindo som porrada. É, desce uma lata, vamos chapar o coco. Sem cerimônia, tem troco no meu bolso. Os maloqueiros, tô ligado que sabe curtir. Sem violência e sabe a hora certa de agir. Consciente que pode levar um fora daquela dona da hora, mas é assim que se joga então. Curtir no baile é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir na paz é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir no baile é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir na paz é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Tô na rueira de bobeira, a noite ainda é pouco. Na paz quero mais bem, mais moleque, eu vou chapando o coco. Tem os parceiros no esquema de descer pro frevo. Se pá, nós tá na correria, véi, daquele jeito. Já tô naquela desde ontem, doido e não dá nada. Se tem filé, sabe como é, né, Zé? Pevo na alta. É só zoeira, cê tá ligado? Malandro ouve o som, bate e fica pirado. Ré, o rap rola, eu tô em casa. Os homens cola, desembaça. Sem flagrante, véi, eu tô de boa. Desde pivete eu aprendi a não dormir de touca. A noite promete, se liga moleque, o caneco secou. Back é só pra quem quer, isso que a vida me ensinou. Rola o vinho que eu vim aqui, foi pra curtir. Sempre tem um pra folgar, comédia sai fora daqui. É só moleque de pé, Jozinho sabe como é. Sem potoca de rocha, moleque doido, Zé. Mané, que só telas, mulher, nem aí. Tem que ter o proceder pra chegar, tipo assim, molequinha na miúda. Aí, circuita não, senão as dona toca o F e vai tirar grandão. Chapando coco louco, tipo, daquele jeito. Mulherada, cachaçada e som de maloqueiro. Curtir no baile é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir na paz é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir no baile é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Curtir na paz é bom com mulher e muito som. E chapa o coco, e chapa o coco. Malandragem de verdade sabe bem o que quer. Dinheiro, hip hop e uma linda mulher. Curte o baile de boa tomando uma gelada. Não caça treta à toa, fica em paz na quebrada. Vai lá os maloqueiros curiosos e as filé do baile. Os potoqueiros sai da reta, Deus me livre e guarde. Só ele pode proteger os reis da madrugada. Pro DJ e pra equipe nunca vai dar nada. É paia ficar de cara ouvindo aquele som porrada. Então segura a lombra e desce mais uma gelada. E DJ Rafa, prepara aquela base louca que faz tremer o chão pros neguinhos de boa. Tá bom de grave, tá bom de grave. Tá bom de grave, tá bom de grave. Tá bom de grave, tá bom de grave. Tá bom de grave, tá bom de grave, tá bom de grave. Tá bom de grave, de médio e agudo. O bicho vai pegar, levanta até de fundo. É, experiência 22 anos de rap. Já fiz muita coisa boa, neguinho, enlouquece. Parada quente, som paulada, rap nacional. Moleque doido, DJ Rafa sempre na moral. Respeito é pra quem...